GGM. É Mandrake, Mandrake na voz. E logo de manhã, fumei o primeiro do dia. Dei um abraço na minha veinha. Olhei pela janela, cadê minha na? Os caras levaram a micha. Tava indo pra minha correria. Quando os caras atrasaram meu corre, cês levou meu pão de cada dia. Mas em menos de um dia eu achei minha nave jogada na mata, sem a frente toda depenada. E ela tava nesse cemitério, onde o GPS não ligava. No lugar que não entra a polícia, fui clicado na minha quebrada. Dá mó ódio de ver essa fita, mas graças a Deus eu achei. Deus, eu achei, eu achei, eu achei. Mas graças a Deus, eu achei. Diretamente, restante lá, fuck. Meio primeiro do dia, dei um abraço na minha veinha. Olhei pela janela, cadê minha na? Os caras levaram a micha. Tava indo pra minha correria. Quando os caras atrasaram meu corre, cês levou meu pão de cada dia. Mas em menos de um dia eu achei minha nave jogada na mata, sem a frente toda depenada. E ela tava nesse cemitério, onde o GPS não ligava. No lugar que não entra a polícia, fui clicado na minha quebrada. Dá mó ódio de ver essa fita, mas graças a Deus eu achei. Eu achei, eu achei. Mas graças a Deus eu achei. Minha nave jogada na mata, sem a frente toda depenada. E ela tava nesse cemitério, onde o GPS não ligava. No lugar que não entra a polícia, fui clicado na minha quebrada. Dá mó ódio de ver essa fita, mas graças a Deus eu achei. Sonhei, cuzão, que o bagulho pique, eu tava já pronta a música, tá ligado? E eu tinha sido roubado, cuzão, os caras me rateou na favela. Aí fui na goma de vocês, mano, tinha um escadão grandão correndo assim no escadão e pá. Aí chamei vocês, tá ligado? Aí vocês já foram comigo no colo, você era até o manda-chuva na quebrada. Mano, vamos fazer o clipe assim que vai dar bom, viado, pode ir pá. Nossa, esquece, viado. Eu achei, eu achei. E aí, DJ GM, é a Mandrake, Mandrake na voz. E logo de manhã.